Davi clama ao Senhor, justiça em meio à dor. Livra-me, ó Deus fiel, do homem que traz o mal. Em luto minha alma está, mas em ti vou confiar. Tu és a minha fortaleza, a luz que me faz brilhar. Porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, meu refúgio, meu rei, salvação que vem de ti, Deus meu, meu viver. Envia, Senhor, tua luz, tua verdade, conduz ao monte santo do teu amor, aos tabernáculos de paz. Com harpa eu vou te louvar, grande alegria em te adorar. No altar de Deus eu vou estar, teu nome, Senhor, exalta. Porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, meu refúgio, meu rei, salvação que vem de ti, Deus meu, meu viver. Me atinja, eu confio em teu amor e te encontro valor. Esperarei, Senhor, em ti. Teu braço forte há de agir. Porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, meu refúgio, meu rei, salvação que vem de ti, Deus meu, meu viver. Vou te louvar, ó meu Deus, em meio à dor, em meio aos medos, tu és a Deus meu, meu.